Irmão, você se lembra o lindo dia em que você chorou de alegria perante toda a congregação? Eu sei que a mensagem lhe tocou, a voz de Deus bem alto lhe falou. Foi grande a emoção, a igreja se alegrou naquela hora, pois a tristeza foi mandada embora. No céu também a festa começou. Jesus fez uma obra em sua vida, lhe devolveu a paz que foi perdida. Mas pouco tempo isso lhe durou. Irmão, irmão, irmão, você que abandonou esse caminho, deixou Jesus e foi viver sozinho, a palmilhar estradas tortuosas. Irmão, irmão, irmão, você que abandonou esse caminho, deixou Jesus e foi viver sozinho, estás perdendo as bênçãos preciosas. Irmão, eu sei que às vezes a saudade lhe aperta o coração e dá vontade de regressar aos braços do papai. O seu lugar no templo está vazio, pois desde o dia em que você saiu, sua falta nos atrai. A igreja toda sente a sua ausência, acorde deste sono de indolência. Jesus também está a lhe esperar. Não fique preso às coisas da vida, estás em uma rua sem saída. Retorne agora mesmo, vem cantar. Irmão, irmão, irmão, você que abandonou este caminho, deixou Jesus e foi viver sozinho, palmilhar estradas tortuosas. Irmão, irmão, irmão, você que abandonou este caminho, deixou Jesus e foi viver sozinho, estás perdendo as bênçãos.